Meu Eco Vitor, a linha mantém cabeceira no zero, Romeu Eco Vitor. Eco Vitor, a linha mantém cabeceira no zero. Ao 02. 7720, decolou 03. Chama agora o controle. 1208, boa noite. 1208, boa noite. Controle, boa noite, Web 6720. 6720, contato radar, sou mantendo 360. Tensão livre ao 360, 6720. Estabilizado, ano 601. Ano 601, final, chame 2118, decimal 95. 1895, voo ano 601. 720 da Web, pode voar. Dael, está presente? Mantém o perfil da saída, temos outra aeronave na mesma saída. Material perfil da saída, 720. Uno 567, autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu, Uno 7. Saída arbor, transição Elefa. Decola da Uno 0, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 55 no 7, coteja. Guardando pista livre no 601. Correto, chama para pushback sonamento. ...6894, desça para 2 mil pés, ajuste o altímetro 1018. Toque final, ele é o que foi. 7, desce para 2018, tomarei estabilidade elétrica 3894. Então, 3567. Chama o centro Recife, na frequência 1188, alterna 1260. 1288-260, boa noite, vamos ver isso, 3567. Boa. Número 601, livre pouso no 0, 170 graus com 89. Livre pouso, voo no 601. Oi, Salvador, boa noite, Papai Romeu, Romeu Eco Victor. Romeu Eco Victor, contato radar na decolagem, submantém o nível 360, sair da mão. Salvador 360, sair da mão, Romeu Eco Victor. Chennai 6201, chama o centro Recife na frequência 13325, alterna 1288. 3325, alterna 1288, Chennai 6201. No meio 01, solo 07, libera a direita, chame solo 1219. Direita 219, voo no meio 01. Salvador, voo no 601, livrou, na sua escuta. No 601, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 0. Estabilizado, localizador pistão 90, tá 3894, visual capítulo. Centro, completação, chame 2, 118, decimal 95. 1895, tá 3894. Salvador, até 3894, passando, vai passar o Índia Serra, três pousos, baixado travado, estabilizado X-ray, pistão na zero. Avistado, livre pouso no 01160 graus 89, TAM 3894. Autorizado pouso na 10, TAM 3894. 13325, alterno 188. 13325, 1288, com Recife, 6720. Táxi via Juliette, portão número 4. Juliette para o número 4, voo no 601. 2894, no solo azul 3, libera a direita, solo 1219. 219, boa noite. Boa noite. Solo, boa noite, TAM 3894, livrou. Boa noite, TAM 3894, táxi via Juliette, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Repartente da Juliette, 3894. Centro Recife, na frequência 12.085, alterno 2545. Zero decimal 8, aciona 5527, coteja. Controle 1208, aerovia Perzulu 16. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Da 3894, táxi via Juliette, portão 6 dúzia. 6 dúzia, 3894. Da 3603, aciona a unificação, voe a posição ITAP, desce, mantém 2 mil pés de ajuste, altímetro no 018. 2 mil pés, voa a ITAP no 018. Autorizado, chama para o táxi no 567. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, vai rebotar para o táxi 329. Confirme? Está liberada a restrição de velocidade. TAP, está 3603. Lima Romeu Romeu, aciona unificação, chegada a mar e desce, mantenha 050, ajuste de altímetro no 018. 050, agora. Seu critério, Lima Romeu Romeu. Salvador, boa noite, é o voo 1601, ciente da informação WISC, autorização para o Galeão, está no box 04. Ciente, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Da Euleda Bridge, aguardando cópia. Solo para o táxi, o 1567, 187 a bordo, 187 a bordo, altímetro 1018, táxi via pátio, reporte através do portal 612. Pátio vai reportar através do 612, voo no... Duna, informe estabilizado. Duna, a posição estabilizada. Confirma 234 a bordo. Gente, altímetro 1018, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-noite, sinal 6, bom voo. Chile 6259, aguarde mais 1 ou 2 minutos, temos duas aeronaves no, já no táxi, vão passar na retaguarda. Não tem problema, não. 67, segue via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-noite, sinal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, torre 2-noite. 601, pronto para cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-0, saída da Euleda Bridge. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5536, coteja. Só confirma para mim um nível, por favor, que para copiar aqui, foi muito rápido, eu não consegui copiar tudo. Nível 360. 360, ok. O gol 1601, aprovado 360 para Salvador, via Upper para o Galeão, Rio de Janeiro, via Upper Zulu 1-0. Decola da pista 10, a subida é a da Euleda, direto Bridge. O controle 1208, transponder 5536 e o nível 360, está no box 04, gol no 601. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Obrigado, chefe. Israel Leda Bridge, aguarde cópia. Israel Leda Bridge, aguarde cópia. 97.0 da Mazeta, está pronto. 3897, autorizado a linha de decolar. 150 graus com 8 nós, então 3897. Autorizado a linha de decolar, 3897. No 567, boa noite. Após a corrida do tráfego à frente, a linha mantém o no zero. Ou no 567. Tá. 940, pronto para a cópia. 940, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5535, goteja. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Romeu, desça para 2.000 pés em forma de estabilizado na GLS X-ray. Para 2.000, chamará estabilizado no GLS X-ray. Romeu. 3897, decolou os 2.000, chame o controle 1208, boa noite. Obrigado, boa noite. Salvador, 3897, boa noite. 3897, contato radar, mantém o 340, saída do Odeon. 1.60 graus, 8 nós, livre decolagem, pista 1.0. Decolagem 1.0, bom. Paulo, Nova 6259 para ataque com 41 a bordo, avião 4 horas. Na 3603, completo sinal, chame 2118, decimal 95. 1-1-8-9-5, obrigado, tá? 3-6-3. Até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame torre na frequência 1-1-8-9-5, QNH-1-0-1-8. Quer ter informação, QNH-1-0-1-8, 18-95, no ponto de espera, via Índia, 6-2-5-9. 1-0, 168-9, informaria pista livre, então 3-6-0-3. Continua 567, decolou os 29, chame controle, 1208, uma boa noite. 208, boa noite, 567. 3603, livre pouso no 0, 160 graus, com 8 nós, TAM 3603. 3603. 67, com 4 radar, turma, 3060, saída, Argo. Argo, 4360, igual a 6259, boa noite. Observe o tráfego na curta final após a passagem, linha mantém 106259. Após passagem do tráfego curta final, linha mantém 6259, 10. Estabilizado no IRS X-Ray.